presença absoluta. Esta é a 87. Todos querem fazer igual. Rádio Web Vila News, Vila Valério, Espírito Santo. A rádio de Vila Valério. 4h54. Puta ouvinte. Digital. Sonorização, subversão, sistema de som, fly iluminação, palco e tendas. Também temos bandas de forró e banda de baile tocando todos os estilos. Subversão Produções. Nosso lema, atender bem seu evento. Ligue 027-999-08-7147. Alessandro Batista, localizado São Mateus, BR-381, quilômetro 29. Todo mundo ligado na sua rádio. Rádio Vila News, a rádio que todo mundo ouve. Vila Valéria, Espírito Santo, www.vilanews.caster.fm e www.webradiovilanews.dk. 87 FM. Muito mais músicas por hora. Minas Madeiras, representante comercial Tuti Madeiras. Consolidada em Vila Valério há 8 anos. Bom atendimento e garantia de 15 anos. Sabe por que nós damos essa garantia? Porque ela tem suas próprias florestas de eucalipto Euclesian. Empresa com 24 anos no mercado nacional. Tuti Madeiras, eucalipto tratado. Estacas para plantio de pimentas do reino e cerca em geral. Mourões para currais de vários tamanhos, vendendo atacado e varejo. Tuti Madeiras. WhatsApp 27 99506-8570. Cobrindo qualquer orçamento da região. Venha tomar um cafezinho com o amigo Tuti na Avenida José Jesus de Oliveira, Vila Valério. Ei, você amigo ouvinte do programa Top Brega. Se você falar que ouviu no nosso programa, tem desconto na sua compra à vista. Tuti Madeiras. Qualidade, durabilidade e compromisso com o meio ambiente. 87 FM. Sonorização, subversão, sistema de som, fly iluminação, palco e tendas. Também temos bandas de forró e banda de baile tocando todos os estilos. Subversão Produções. Nosso lema, atender bem seu evento. Ligue 027-999-08-7147. Alessandro Batista, localizado São Mateus, BR-381, quilômetro 29. Eu tô na 87, a rádio da cidade. Depois que meu filho nasceu, eu compreendi melhor a dedicação que os meus pais imprimiam à minha educação. Eu acho que faz parte do papel do pai estimular o interesse e o prazer dos filhos em aprender. Que eles têm a oportunidade de experimentar na escola se completa com o interesse dos pais em casa. E isso se reflete na formação de um ser humano saudável, interessado, feliz, motivado. Dedique-se à educação do seu filho. Eu, você, todos pela educação. Tiago Lacerda, obrigado por estar junto com todos pela educação. O Unicef e rádios de todo o Brasil. Muitas pessoas estão em hospitais neste momento precisando de uma transfusão sanguínea. Salvar vidas pode ser uma importante página de sua vida. O ato de doar sangue é tão importante para quem precisa quanto é para a família. É por isso que o doador é visto de uma maneira especial. Um verdadeiro herói. Faça a diferença na vida de alguém e doe sangue. Sua solidariedade é sempre bem-vinda, ainda mais quando existem vidas dependendo dela. Solidarize-se e doe sangue. Uma mensagem da Rádio 87 FM. 4h58. Rádio Vila News. Rádio que todo mundo tá ligado em você. Desejo te enganar, anjo adorado. És muito nova, está na flor da mocidade. Eu já sou velho e além disso sou casado.